Vai começar o bagulho doido já pra gravação e CDs. Tá na hora, maninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no Caribe! E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área! Hoje é aula do Caribe, vamos lá! Atenção, alunos! Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula vai começar! Nem o sol, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. E o Caribe Show daquele jeito! E vai começar, Moninho! E a galera joga pra cima! Vai começar o bagulho doido assim, Moninho! Bora começar! E é quinta-feira de férias! E a gente chega assim, ó! Bora botar fogo no parquinho, Moninho! Joga pra cima que vai começar assim, desse jeito. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo, lá vai fogo, já vai fogo. Chapa Gravações CDs. Sinceras aí! Cadê o grito das virgens? Só que tem amigo corno, joga a mãozinha pra cima! Quem é do Pai Sandu, põe a mãozinha pra cima! Quem é do Clube do Remi, tá feliz da vida, põe a mãozinha pra cima aí! Só quem tá feliz com a vitória do Leão, põe a mãozinha pra cima! E quem tá gostando, põe a mãozinha pra cima também! E vai começar a contagem! 5, 4, 3, 2, 1! Lá vai fogo! Eu vou no rei, você João do Rol! Ei! Bora! Joga a mão pra cima e dá-lhe o sal, quero ver! Olha o sal do carinho! Tini Gordo tô na área e o rock tá mil graus. Só os cara doido já. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Bora, vapo, vapo, vapo, vapo de pressão. É aniversário do meu amigo Meiote e do irmãozinho, o bagulho tá doido no camarote na frente aí, ó. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vai no gargalo. Toma, toma, toma, toma no gargalo. Desce, desce, desce, desce na batida agora. Segurou na batida, desce no batidão. com o gordo, vem com o Dinho. O mococinho dá mau valor. Para meu amigo Matheus da Sete. E o meu parceiro Igor Neves. E aí, empresário campeiro, prepara que lá vai mais uma, sim. Cara de braba que mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela escuta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Então toma! Você me perdeu. Sal! Sal, sal. Meu amigo Batalha Vinícius, é a união do Tapanangue e Tará! O bote das maravilhas, canção pra valer. Prepara que o bagulho vai endoidar agora! E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. É aniversário de amigo Pato da família Maguari! E a família Maguari vai botar pra estremecer tudo agora! Faz, faz, faz o caquiar. E prepara o cai na água aqui domingo. Domingo tem Dini Gordo do Cai na Água. Na estrada de Santa Bárbara vai ser assim, ó. Treme, que treme, que treme, treme, que treme. O bora macarrão vai ser assim. 3, 2, 1, vai. Arregaçando tudo! Você é o meu papo feito. Oh, você é o meu papo feito. Oh, oh, oh. O sucesso tá no ar! Sabe que anda? Tá bonito demais! Calma, nenhuma gama de medo de dar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. O Bola falou, esse som é doido, mano. Chama, tô pronto, tem. Ele manda pra Gisele. Eu já quero te encontrar. Amigo Macaque, o Teco da família Maguari. É muito caqueado. Com gordo e o Dinho. É muito caqueado. Com gordo e o Dinho. Bora, pitch. Amigo Mitch do Bengola e a sua primeira dama. Bora, pitch. DJ Yud é o brabo, porra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. Ô, maluquinho doidando. Joga o anzol. Puxa o carretel. Mas como é que é? Mas como é que vai? Joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal. Eu já tô mil grau. Sal. Ninguém parado. Eu já tô mil grau. Olha os caras doido. É muito caqueado. Olha os caras doido. É muito caqueado. Mas é vagabundo. Bora aqui, gira a panelinha. Tudo não namora. Mas é vagabundo. Toma, toma, toma, toma, toma. Então bota. Agora! os quatro caras que a bandida se amarra. É o tapa do gol pressão. O gerente Marcelo Pato, do Pachá do Pato. O meu parceiro Igor Neves. O Mocoquinho Matheus. Bora pra cima, Campelo. O meu grande amigo Vinícius da União do Tapanã. E aí, como é que é, Maninho? O meiote da César, irmãozinho. E a referência do Pará. E o gordo Rio. Conveniência Neves, e tá só uma festa aqui na frente. Vai, vai, vai, vai no gaquinha, no gaquinha, no gaquinha. Ninguém segura o pato agora. Toma, é muito caqueado. Sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim. Talalala, entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra, entra assim, sai molhado, entra assim. É só putaria, é só putaria. É só putaria. É caqueado, é caqueado. E no nosso telão, a conveniência Neves, o homem tá no berço hoje. Segura no telão, bora, bora, produtor Brasil, que o bagulho tá doidão, tá doidão, tá doidão assim, ó. Vai começar, o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Olha o que a galera fala, quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Toma na batida, bora, bora, bora. Bora, gordidinho, começa o caqueado. Bora, gordidinho, começa o caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. E aí, macaco da discórdia? Caqueado, caqueado, caqueado, de ninguém. Tô na área, ó, aqui tá desviado de ninguém. Ninguém segura o macaco agora. Tá desviado. Moleque doido. Mostra como é que faz. Moleque doido. Mostra. Bora, bola. O patrimônio bola da GDK. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. O nosso amigo Mortadela do meio da cegonha. Sal. O teco da família Maguari na área. Bora no caqueado. Bora no xingado. Bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Pra no camarote eu tô bebendo à vontade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecade. Pra no camarote eu tô bebendo. O meu amigo Eric e a Renata. Camarote eu tô bebendo. Lá do Tacacá do Nilson já tô aqui, ó. Obrigado pela moral, bora pra cima, moleque! DJ Índio é o brabo. A galera vai dançando. Hoje é aniversário do meu grande amigo JJ. Pra quem não sabe quem é o JJ, meu amigo Júlio. O cara que é chefe da segurança do Caribe Show. E por sinal responde a parada no Caribe. Alô, meu amigo Júlio. Parabéns pra você, que Deus te abençoe. Saúde, felicidade. E vamos pra cima que a referência tá aqui, ó. E vai quebrando, vai dançando e vai fazendo caqueado, vai jogando. Joga o anzol, joga, joga o anzol. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. 5, 4, 3, 2, 1, explode! Sinto saudades. Foi sal. Partiu, Salinas. Só queria uma chance. Já, já a gente pega o rumo de Salinas. E hoje, sexta-feira, tem Salinas. A festa vai ser lá no Aquarius. E o bagulho vai ser doido. Preparem suas emoções que hoje, sexta, a referência pinta em Salinas. Lá no Aquarius. E você é o nosso convidado. Bora pra cima que vai ser assim, ó. When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pra Atalaia. Atalaia. Atalaia. É hoje. Atalaia. Não tem mais jeito não. Atalaia. A gente passou quase o ano todo tocando essa música aí, ó. Atalaia. Atalaia é o caralho, ela falava. Atalaia. Mas hoje não tem jeito. Hoje a referência vai estar no Atalaia. Atalaia. E o bagulho vai ser assim, ó. Atalaia é o caralho, eu vou curtir a referência. Curtir a referência. Do jeito que tu for, tu não vai escapar. Eu vou curtir a referência. Atalaia é o caralho, eu vou curtir. E doida, macaco! Curtir a referência. Curtir a referência. O boss falou, mano, pra que eu vou lá, mano? Fim de semana chega a professora. Os caras tão aqui, mano. Thiago Bocão, Raulinho. Água, caralho, água. Na cidade modelo, muitos tão querendo vaga, só quem passa os maloqueiros. Muitos tão querendo vaga, só quem passa os maloqueiros. E a nossa amiga Alessandra, aniversariante hoje. Tá no camarote, mano, Alessandra. Você vai reprovar. A matéria é exclusiva, os caras. Um abraço do Zinho. Zinho. Porque quem se não tiver, tu sai da sala. Presta atenção, presta atenção. Toma agora, toma. Sobe, deles para, depois joga na minha cara e faz. É o quarteto fantástico, o Bagal falou. O Matheus, o Detran, o Matheus, o campeão do Detran, o Mocoquinha e meu parceiro Igor Neves. Bora ver! Joga a luz aí! Você que tá alterado, querendo brigar, bora se acalmar. A equipe de segurança já tá aí resolvendo a parada. Bora na manha. Caribe Show lotado. Haroldinho também tá na área. Um abraço do Gini Pressão. Agora! Bora, Batalha Vinícius. O empresário Dodô também tá na área. Dançando no passo do Will Smith. É a união do Tabanã. Aqui. Vai dançando no passo do Will Smith. Já falaram, passinho, Salina. Do Will Smith. Story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai fogo agora! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Xinga! É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. Meu amigo Tim Maia da Panelinha, o RD do Rio de Janeiro, Cid Bobinho, bora, bora aqui, gente. Quem já é o brabo, boa. José de Santos, direto de Santa Catarina. Na área. Felipe Freitas da Crocorred. Bora, Felipe. É maluquinho. É você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. E o nosso amigo Betão da Miserê. O homem que trabalha também, junto com meu amigo Klaus. Da iPhone Service. Bora, Klaus. O cara que tá patrocinando nossos fogos lá em Salinas. DJ UJ. Ei, Klaus. iPhone Service. É referência iPhone no Pará. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Agora eu quero ver se tu manja na dancinha. Faz a dancinha dos Mamonas Assassinas. Ai, caralho. Faz a dancinha, dancinha do Michael Jackson. Japa Gravações. Ai, dança, ai, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Agora, go Melody. Faz a dancinha, dancinha do Brega Funk. Faz a dancinha do ré. Está desconsiderando o negão. Está desconsiderando o negão. Amanha! Negra, cabeça de gelo. Negra, cabeça de gelo. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Bota fogo, fogo, fogo nessa porra. Gordidinho não tão tocando. Eles estão dando aula. Gordidinho não tão tocando. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Eles estão dando aula. Tá doidinho pra ver o seu piscino no peito. Doido pra conhecer a sua vida. Tá tudo tranquilão, tá tudo tranquilão. Bom, gordo e o Dinho é aula de pressão. Vai, fogo, fogo. Vou pro rock bando ativar o modo reg. Do jogo pro rock bando ativar o modo rex. Me separei porque não tava certo. Agora! Me separei porque não tava certo. Hoje eu vou pro rock doido ativar o modo rex. Hoje eu vou pro rock doido ativar o modo rex. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. hoje é no batidão. Hoje é rock de ladrão, hoje é rock de ladrão, hoje é rock de ladrão, hoje é rock de ladrão. A morena tá maluca, tá toda apaixonada. A ruivinha tá maluca, tá toda apaixonada. Mas eu quero essa aqui, aqui, ó. Eu sinto tudo por você, mas você não me deu valor. E meu amigo Pato do Pastel do Pato. Uma referência em pastel no Pará. Tem que tirar o chapéu, moleque. Ele tá no telão, tem moral. Sem cheirão de lágrimas. DJ Paulinho. Agora tô no beco sem saída. Patrocinador oficial do Bezerra. E daí você? Bezerra só come pastel de camarão rosa lá. Esquece, cara. Ei, a quem faz aquele sotaque. Quem bebe o que morri da sua cara e vou ver. Você jurar me pedindo perdão. Pode chorar. Pode sofrer. Que nunca. A nossa amiga empresária Vanessa, a mulher que comanda F5 Boutique. Um abraço pra você, Vanessa. Tá no telão aí, F5 Boutique, moleque, tá estourada. Segura! Esquece, pai. Fechado com o Dinho Impressão. É sucesso, bora, Vanessa. F5 Boutique na cena aí, ó. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas. Com medo de... Apareceu aqui, meu... vira evidência. Vira sucesso. É a referência do Pará. Quem sabe canta, vamos lá. Apaixonar. Agora, agora, agora. Ficou, mas foi no teu olhar que eu sossegui. Meu amigo Ivan da Pedreira. Um caminho pra seguir. Foi só te olhar que o meu mundo parou. E a minha vida mudou da noite pro dia. E o nosso telão também, maninho! Tamara Bronze! O melhor bronze do Guamá! É Tamara Bronze! Um abraço pra você, nossa amiga empresária Tamara! A mulher que comanda o melhor bronze do Guamá! Tá no telão aí, ó! Até ontem! Beijar na boca, vida louca, bebedeiras, até hoje. Mais pólvora! Bora, bora! Bora, bora! É muito caqueado, mano, diga assim, ó! Que toma, que toma, assim, ó! Amigo Punga, da equipe Rasga Baralho, o produtor Henrique Paiva! Tá todo mundo aí, ó. E faz, faz, faz, faz, faz o caqueado, caqueado. É aniversário do meiote, irmãozinho. E tá só uma festa aí na frente, bora, Savito. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o gritinho da mulherada, já. Suas principais. E aí, Zinho? Todo dia eu me lembro de você. De todos os nossos momentos de prazer. Das cartas que escreveu meu alegre. Gordo e Dinho Pressão. Eu era pedindo pra me conquistar. Lembro de quando me chamou para dançar. E aí? Falando baixinho no ouvido. E aí, Felipe Freitas? Correge na área. Vai de impressão, seu paquela do pega-pega. Vai de impressão, seu paquela do pega-pega. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Eu não Esse na minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você... Esse som é doido, ó. Assim. Aniversário do Pato da Família Maguari. Venho junto, nosso amigo Renan Nascimento. Um abraço pra vocês aí, ó. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Igor Neves tá na área. E aí, Campelo, bola da Coquinha. A rapaziada do chute certo tá na área, maninho. Bora, Bezerra. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você. E aí, Brito Brasil. Você perdeu. Pra brincar de pega-pega, fica esconde, diz aonde. Ai, essa aqui não pode faltar de jeito nenhum. E é sempre nome do maior site de aposta que paga na hora. É o chute certo na tela. E aí, meu amigo Nilson, bora, André. Tá na área, segura com o pelo, bora, Igor. Escuta, meu amor. Entenda de uma vez, você tem que decidir se esse caso é pra valer. O Arudinho gosta. Uma vez de que sofrer. Felipe da CDC. A loucura da paixão foi amor na contramão. E aí? A sua estupidez já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Aí. Separar você de mim, porque eu não vou deixar. Essa aqui é um estouro, bora, bora, bora. Se olha no espelho. Amigo Renato de Rocha. Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? E aí? Pressão. Eu não quero tocar em você, oh baby. Gordo e Dinho Pressão. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Gordo e Dinho Pressão. Coração quebrado e orgulho inteiro. Agora. Amar assim. Jamais dizer adeus. Brothers Gordo e Dinho Pressão. Simplicidade, carisma e competência. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Parei. E o macaco já falou. Claro, só por me entregar. Sábado eu vou levar o Léo Cadeirante. Vamos invadir o sal, pai. Bora, Ripa! Medo de sofrer, vou apaixonar. Bora, Ju Moranguete. Oh, mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sim. Moleque, o pato do Iguí. Medo de errar. Oh, quem é, maluquinho? É o Michel do Cineral, você? Dois, igualzinho, esse desgraçado, ó. Sem medo, eu vou me entregar. O nosso amigo Patrick Teixeira. O meu coração. E aí, Patrick? Ainda pensar que tudo é bom. Amigo do maluquinho, gente boa.